claro cinema. Do corpo sutil estourado. Sua pele é o claro cinema. Do corpo sutil estourado. Santa Clara, Poltergeist. Santa Clara, Poltergeist. Seu sexo é relâmpago de polpa. Rute la vulva ativada por TV fora do ar. Seu sexo é relâmpago de polpa. Rute la vulva ativada por TV fora do ar. Seu peixe é checkmate. Na condição humana, seu peixe é checkmate. Na condição humana, seu sexo é relâmpago de polpa. Pute la vulva ativada por TV fora do ar. Seu sexo é relâmpago de polpa. Pute la vulva ativada por TV fora do ar. Não tem pra ninguém. Não tem pro Santo Daime. Não tem pra ninguém. Helena Blavatsky. Não tem pra ninguém. Chico Xavier. Não tem pra ninguém. Mãe de Santo e Pai de Santo. Não tem pra ninguém. Bispo Macedo. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Pra ninguém. Porque